Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, galera. Estamos aqui com Criadores e Criaturas de hoje, dia 16 de fevereiro. Vamos nós aqui com... Puta, hoje eu vou abrir com uma que é de arrepiar, viu? Esse cara, aliás, quando abre a boca pra cantar, só sai coisa boa, sejam as músicas dele ou sejam as covers. Com vocês, Seal, Old Girl das Shy Lights. Be in trouble if you left me now, 'cause I don't know where to look for love. I just don't know how. Oh girl, how I depend on you to give me love when I need it. Right on time, you will always be. Criadores e criaturas.

Vocês acabaram de ouvir Moon Dust com In Between Days, o The Cure, fechando nosso trio anos 80 aí. The Cure, The Outfield com Your Love na versão das Dalimas. E antes teve Duran Duran, The Chauffeur, versão muito bacana da banda Deftones. Abrimos com Seal Old Girl, versão das Chilites, original é das Chilites. E agora vamos seguir com George Michael cantando The Police. Manda ver aí, George. Criadores e criaturas. talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another. Oh, I know my mind is made up, so put away your makeup. I told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Jolene, Jolene, Jolene. Sophie Ellis Bextor aqui no Criadores e Criaturas, interpretando Jolene da Dolly Parton. Antes teve Jóvenes e Sexys com Divine Hammer das Breeders. Quem lembra das Breeders, uma banda dos anos 90? Também teve antes Everything But the Girl com I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart. E George Michael interpretando Roxanne do The Police numa gravação ao vivo bem bonita. Agora vamos pro intervalo, daqui a pouquinho eu vou tocar uma original e vou emendar uma cover de uma música muito legal. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nanda. Vamos abrir esse bloco de um jeito diferente agora. Eu vou começar com a versão original e daqui a pouco a gente volta e entra com a versão cover. A música é Am I the Same Girl? A original é essa aí, ó. Barbara Acklin gravou em 1968. Daqui a pouco eu emendo a cover e vocês vão saber de quem é. Barbara Acklin. E agora tá entrando, ó, a versão do Swing Out Sister, gravada no comecinho dos anos 90. Como tudo que o Swing Out Sister fez, essa versão é classuda demais. Escuta só. São bem parecidas as duas, eles não mudaram muito a música, não. I'm the one you love. me, 'cause Bob. Cuidado, garoto, sou perigosa. Posso te

esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava meus sonhos. Bárbara Acklin abriu esse bloco, Am I the Same Girl, 1968. Era original, o original é dela. Depois a gente veio com a cover, Swing Out Sister, mixadinha. Aí David Lee Roth com Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. A original dessa aí é do Luiz Prima. Um jazz, assim, 1950, baixinho. 50 e pouquinho. Depois teve Marjorie Este Ano com Perigosa, das Frenéticas. Teve também a Manu Santos cantando Lua de São Jorge, do Caetano. E fechamos a trinca de MPB com Luciana Mello, As Rosas Não Falam, do Cartola. Agora tem uma versão de Janis Joplin. Criadores e criaturas. moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off the grin, I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, and I've been waiting for this moment for all. Underground Moon, fechando lá em cima o nosso Criadores de hoje com a versão de Beds Are Burning, do Midnight Oil. Antes teve os Northern Kings com In The Air Tonight, do Phil Collins. Teve também Beverly Knight com Piece Of My Heart, da Janis Joplin. E teve mais um monte de coisa boa pra trás. Quem perdeu, espere uns dias que eu ponho lá no Mixcloud, mas vai demorar. Demorar um mês aí eu ponho lá o programa. Galera, é o seguinte. Os programas todos que eu rolei até o comecinho de janeiro, a virada do ano, já estão lá. Quem perdeu, pode ir lá, vai no Facebook, que você vai achar o link para chegar no Mixcloud. Ou então vai lá e procura DJ Nandão, e você vai achar os programas para ouvir de novo, para mostrar para alguém aquela versão que você ouviu e achou bacana. Pode ir lá que tá lá. E não percam, toda semana vai ter uma nova aqui, uma nova edição, sempre com coisas novas, jamais com coisas repetidas. E você vai... E a gente vai dividindo junto esse conhecimento que a gente adquiriu em tantos anos aí. E a pesquisa continua. Um abraço, gente. Até a próxima. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.